316, solou ao 20, direito 219. Cliente, direita, tripista em 316. Oi, Salvador, muito bom dia, tá 3153, 6 milhas de Índia Serra, embaixo da base. Pistada aí, apoio a... 3153, bom dia, o ajuste em Salvador 1014, pista livre, vendão Fontena, 59, sem poder autorizado. Cliente, poder autorizado, na 10, 3153. Objeto 5722 na escuta? Prossiga, senhorita. Objeto 5722, após Gole, após Eval, Bahia. Ok, Gole, Eval, Bahia, 5722. No 897, ingressa via Juliette para o 08. Juliette 08, 897. Objeto 5722, chame centro, recife frequência 128.8, alternando 125.1. Controle Gol 60, passando 2520 para 160, na perto da Bonf. Tenta informação, hotel. Gol no 605, atendendo identificação, via chegada a Bonf, desça para 4000 pés, que é legal no 04. Chegada no 0 no 4. Natal 5722, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 125.1. Ciente, chamada centro Recife, 1228, alternando 251, FJ 5722. Pouso 3890, bom dia. VIP 5316, mantém a posição antes da taxa Juliette. Após a passagem do Airbus da TAM, ingressa via Juliette para a remota 14. Gente, vai manter antes da Juliette, após a passagem do Airbus da TAM, para a remota 14. Solo, bom dia, Gol 642, informação hotel, autorização para Recife. Gol 642, informação hotel confere, autorizado Recife, nível 390 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5114 no transponder. Autorizado 390 Upper 58 Recife, decola 10 com curva esquerda na Puca, Aracaju. Controle 119.8 e o transponder 5114, Gol 642. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback de treinamento no 0. Voltaremos, vai para três. Bom dia, TAM 3153, liberou na ECO. TAM 3153, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingressos. Alfa, reportante da Juliette 3153. TAM 3153, seguindo a Embraer da Trip, ingressa via Juliette para o 09. Seguindo a Embraer da Trip, segue para o 09. 3153. Salvador, azul 4149. Posição 01 para puxe e acionamento. Autorizado, chame para o táxi azul 4149. Autorizado na 01, chame para o táxi azul 4149. Obrigado. Eu Gol 1804. Gol 1804, Galeão 360, informação hotel, copia. Centro da informação hotel 360 para Galeão, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Bidev, após Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 199, decimal 8, aciona 5120 no transponder. Afirmativa, entendeu? Galeão, 360, decolada 10 da direita, Dael, Leda, após pela Upper, o ISC, Upper November 857. E o transponder é 5120. Só confirmando, após a posição Leda, terá a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando após intercepta Upper November 857. Após Leda, Bidev, pela Upper November 857, após. Protegimento correto, chame pronto no 612, pushback, acionamento, gol 1804. Chamaremos, grato. 0090 graus, 62. Avaliamento e decolagem, dono 0, 3890. Salve Salvador, Hugo, no 607. Paciente da informação até autorização Guarulhos. Gol no 607, formação hotel confere, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 5123 no transponder. Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Whisky 50, decola 10, direita da El, Leda, Bidev. 98 controle, aciona 5123, gol 607. Protegimento correto, chame pronto no 03, gol no 607. Vai chamar. Gol no 897, informação hotel confere, autorizado com fins de nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Pesulu 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5130 no transponder. Protejamento correto, confirme o portão que se encontra. Tem, chame pronto para o inspecionamento, gol no 897. Decolada 30, controle 19-8. Dia controle, TAM 3890, cruza 1500 pés. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, sai da PUCA. 33 na PUCA, TAM 3890. 0, ponto de espera, torre 1-1-2, direcional 62, ajuste no 0-1-4, bom voo. Livre táxi, Índia Alfa, até a 1-6, 18-6 é a torre, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Torre, azul 4149, aproximando os pontos de espera pronto. 1149, bom dia, autorizado ingresso da colagem, 910, o vento a centena 62. Ali, aí decolado 10, azul 4149, obrigado. Voo 905, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 X-Ray, reportarei estabilizado o localizador no 605. O 4149, as 33, controle 198. 119, decimal 8, azul 4149, bom dia. Controle, bom dia, azul 4149, passando 1200 da EL. Azul 4149, contato radar, decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Contato radar, livre 360 na da EL, azul 4149, seria possível voar da EL após 3 milhas? Autorizado, azul 4149. Autorizado, aí, obrigado, azul 4149. Zero, aguarde para a cópia. 130, para Aracaju. 130, ciência, aguarde coordenação. Trip 5594. Trip. 55 no 4, pronto para copo? Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde, aerovia Golf 677. Controle 119.8, aciona 0263 no transponder. Sente, trip 54130, na decola dando 0 curva à esquerda, na saída Conde, 0263, o transponder 198, controle. Estacionamento correto, chame pronto para o inspecionamento na remota motriz, trip 5594. Chamada pronta. Localizador, no 605. No 605, complete a aproximação, chame torre 118, décimo meia. 36, daqui a pouco. Tan 3890, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 2545, 2685, agora Tan 3890, bom dia. O Golf me informe, o Gol 1715. 715, informação Hotel Brasília, 360, copia. Copia. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upzulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5126 dúzia no transponder. Autorizado Brasília, 360, pela Upzulu 17. Decola 10, curva direita, Gole Ofito, 198, controle 5126, transponder, Gol 1715. 1715 da Gol, chame pronto para o espectronamento no 04. Amarelo, confere 04, 7. Do 5 aos 40, direito 219. 2-1-9, 642, portão 10, pushback, acionamento. Quem chamou pro push? 1642. Bom, no 642, no 10, autorizado, chame para o táxi. 20 da portagem, pelo 642. Bom, no 605, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, 18, décima 8, 125, décima 8, é isso, azul 4149. Secundária 125, décima 1. Secundária 125, décima 1, azul 4149. Bom dia. Para o táxi, o gol no 642, que é o B de 117, 3 horas e 3 de autonomia, até na Salvador. Gol no 605, ingresso a ver Juliette para 05. Gol no 642, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1-12, decimal 612, ajuste 1-0-1-4, apenas atentando para o Boeing da companhia, ingressando no 05. 1014, já Juliette Alfa, centro do Boeing, acompanhando 642. Salvador, gol 1804, gate 6, para pushback e acionamento. 04. Dado apenas o gol no 7, no 5, no 04, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamou na táxi, no 7, no 5. Salvador, gol 1804, está no gate 6, para pushback e acionamento. Gol no 804, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado, chame para o táxi. Afirmativo, chamo. Vamos entrar em contato. Alô, gol 605. 605, prossiga. Está confirmando o gate 5, né? Afirmativo. Eu estou sem fiscal de pátio aqui, vou ficar fora da posição. Gente, vou contactar a infraero, eu tenho um Boeing da companhia para o táxi agora via Juliette Alfa, ok? Tá ok. Passou. Beleza, chegou aqui já, obrigado. voo no 607, na 3, posicionamento. Voo no 607, aguarde número 2 do setor. Aguardando. Diego, no 642, próximo à espera, pronto. No 642, autorizado, ingresso à decolagem, vento Salvador, 100 graus, 8 nós. Autorizado, linha decolar, pista no 0, no 642. Realmente 131, estamos com 3 horas e 52 minutos de autonomia alternando com 20. Voo no 705, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 4, bom voo. Via Índia Alfa autorizado, ponto de espera da 1 no 0, chamando torre lá 118, decimal meia, ajuste 1 no 0 no 4, no 705. Gol no 607, coordene com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol. Autorizado pushback, acionamento no 03, chame para o táxi. Vai coordenar para a passagem, vamos a táxi, gol no 607. Salvador, gol 1804, está com 3 horas e 54 minutos de autonomia, alternando cabinas, com 152 PLB para o táxi. Gol no 804, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 4, bom voo. Gente, Juliette Alfa, para capitão no 0, lá 787, o gol 1 no 804. Transportando órgãos, direto a Aracaju. Gol no 642, controle ciente, aguarde autorização. Tá, escuta, obrigado. Antena 612, ajuste 1014. Gente, autorizado, Alianri, decolar, pistão no 0, ajuste no 0, 1 no 4, 1 no 7, 1 no 5. Gol no 642, autorizado, vai direto para Aracaju.